cozinhando, plug produzindo. Meus mano aqui do lado, nunca deixo eles de lado. Ei, ei, ha ha ha, ha ha. Tô rindo pra tua conta, porque isso eu vou ganhar. Ha ha, ha ha. Eu vou buscando uma moça no barraco, vai mamar. Ha ha, ha ha. E se dever pro mano W, ele vai te caçar. Jogador tão caro, não olha para foto. Malote cheio de drogas e levei na minha moto. Duas paranga, duas drogas, duas puta e plug 2. Pro fã das antigas, Young Tossin já se foi. B.O. é de chavado, o meu roubo o elemento. E você já tá ligado que nós é o fechamento. Mãe, eu te prometo, vou vencer a depressão. Sonhando com o futuro, dois carros e uma mansão. Moleque avançado, avançado até demais. Se você chega no saco, eu atiro nos seus pais. Dinheiro é o que busco, mas não deixo meus irmãos. Boneia da Lacoste e traja de seleção. Vadia, estão mentindo sobre meu nome. Chamei ela na DM, ela me passa o telefone. Roubei de uma patricinha e chamei ela no iPhone. Vendendo tal do crack com a preta da vida. Chama os amiguinhos, vem pra base. Um palhaço usou e o meu desenho tinha teu sequência, dois estratos feitos. Máscara de demônio, eu desenho. Invade na caixa, passa cola, fica bem mais cheio. Na baixada, a depressão tá cantando. Os ratos cinza girando algum tiro que continua na cadeia. É o Cicum 71, metendo estelionato. E se tu é pedra no sapato, se fudeu que eu tô de quinetão. Correndo é rápido que a blaze. Que a pena, meu nome tá procurado. Vou dar sucederas, mas eu só colo cozinha. Cês não valem nem 10 reais. Eu boto a cheiradão na ronda. Te troco na peita, no boné tem quick. Criolo, lupão, faço sumir suas pratas. Valizo tipo sapatinho de malandro. Rato cinza tem flagrante, queda bastante burrada. Cê tem alguma acusação no advogado, vai te mais uma ponta. Se tu mexer com a minha quadrilha, meu fuzil vai gargalhar. Nossa, tua vagabunda, minha massinha ela me liga. Casa bomba, copo sujo, bundas grandes, nem um. Isso é armadilha, né? Foda-se, foda-se o gás. Foda-se, tô rindo pra tua conta, porque isso eu vou ganhar. Eu vou buscando uma moça no barraco, vai mamar. Pinoco na peita, no boné tem quick. Criolo, lupão, faço sumir suas pratas. Balizo tipo sapatinho de malandro. Rato cinza tem flagrante, queda bastante do radar. Cê tem alguma acusação, advogado vai te mais uma p...